的山东在线蓝 DJ 多米奇神话。 Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima, todo mundo! Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, quem é do Pai Sandu? Assim pro papão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. E a torcida do clube do Remo, o Remo que ganhou de 3 a 0 ontem, galera. Torcida do Leão, joga lá pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E agora, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, e vem comigo. Aê, boca de pelo. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Pega uma novinha solteira aí no meio, tem. Só as novinhas solteiras dão grito. Agora everybody's going to the party, have a real good. Que doida, que doida. Pega fogo, Santa Isabel! Aê, aê! Aê, aê! Então vai! Vai, faz a fila e vem uma de cada vez! Então vai! Obrigado, papito! Alô, estrelinha! Quando ela... 7 anos de muito amor! Senta pra caramba! Subia pra ele, Juninho! Virizinho! E aí, Eduarda? Eduarda Bonanza! Modas no coração e na cabeça de todo mundo! Obrigado, meu amigo Júnior, do Sabor da Fruta, também tá aqui comigo, DJ Fernando Gaiato! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! 1, 2, 3, fechar com super pop, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem é do super pop tá ali na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. É o Fiote que tá mandando, anda, chama, é o Tiguinho que tá mandando. Fala meu parceiro Robigão da panelinha, pode vencer dinheiro. E aí, pezão? Pode vencer dinheiro. E a sua primeira dama tá aqui com a gente, né, pezão? Bota e convoca as tchuca, bota e convoca as puta. Hoje é aniversário do David Absoluto. E vai rolar. E aí, David Absoluto, parabéns. Vale Júnior Castro. Só quem gosta de putaria dá um salve aí. Então já vou logo avisando que a partir de agora do show vai começar a putaria, tá? Só quem vai beijar na boca depois do baile faz barulho. Joga pra cima quem vai beijar na boca aí, galera. Só quem vai fazer um sexo gostoso faz barulho. Então o papo é reto. Não é parada. Uma surupinha de leve, surupinha de leve, com essa filha da puta. Obrigado, MC Denis Zica, Isabelice, Diogo Luan, Rafa Play, Thiago Coringa, Gabriel Silva, Everton Oliveira. Geral joga a mão pro outro e vem no passinho assim, ó. Sacou de tu! Oi, com o bumbum ela arrasta. Na quadra ela arrasta. Oh yeah. Anderson Soares, Sandro Barbosa, o Cleitinho, tá aqui comigo, super abraço, maninho. Yaya novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen, toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô. Olha aí, Joarley, mais uma o Bruninho do Bonde Doideira, não, não, o novo de Marituba. Nunca tomei. O Marinho Pressão, alô, Bahia. Boca do Casil Boga. Vem caducar meu boga. Boca do Casil Boga. Vem caducar meu boga. Boca do Casil Boga. Vem caducar meu boga. Boca do Casil Boga. Vem caducar. E aí, bola, meu patrimônio. GDK. Aqui tem moral. Flamínio Melo, lá de Garçanhal, também tá aí comigo no circuito. E aí, novinha, pode perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Quero. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar. Hoje tu vai tomar. É, Mortadão? Fazer um boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Bota a pressão aí, boga! Bora detonar tudo que tá na cama, papai! Cabeça. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Vai novinha da favela. O ritmo esse aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Bota pra sentar! Pra sentar! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E aí, meu parceiro Paulo do Fluxo! Obrigado, Boninho! O Márcio de Marituba também tá no circuito! E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Uma na batida, uma na batida. Um, dois, três, vai. Sube, sube, sube, Mike, Mike. Que vamos, que vamos. Endoidar. Check, check, check, check, check, check, check. Peraí. Quem avisou pro namorado que ia dormir, tá aqui no pop, joga pra cima aí. Quem falou pra namorada que ia dormir, tá aqui no pop live. O Rodolfo falou. Hey! Gente, Michel Pop, Andrei da Fiorino e o DJ Bruninho. Dia chiclete naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, que com devagar. Sento, sento, sento, sento, sento, que com devagar. Sento, sento, e aí, Dudu dos Talibãs? Tá na parada, valeu, maninho. Tu vai sentar, tu vai sentar. Toma, toma. E aí, Rodrigo? Primo Igor também tá na parada. E a primeira dama, Júlia. Beijão, Júlia, pra você, minha amiga. Olha o Hugo, o rei das faixas, tá no circuito. E o meu empresário, Gel da Âncora. Essa menina dá aula, senta pra caramba. Essa menina é esconde. Vai chegando no pop lá e ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. O Pai Sandu ainda vai subir pra Série A. Quem é do papão, bota pra cima. Pai Sandu. Quem é do Pai Sandu, dá um grito. E a torcida do Clube do Remo. Torcida do Clube do Remo, vem comigo assim. Olha aqui, pace, pace, pace, ali na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Em nome de Bela Moda. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Let's go. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e sou. O Éder e dos maninhos. Poderoso. E o meu parceiro Decinho também tá aqui com. Esse daí a gente boa, viu? Tamo junto, meus maninhos. Cada mix, meu DJ. Meu amigo Júnior da GU também tá aqui comigo. E aí, Júnior? Vamos lá! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. De Marituba, bora Paulo do Fluxo, bora Manjinha. Que pudesse mudar, que viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Toma na batida, na batida, na batida, estremecendo tudo. Hoje, pai! Hoje eu só quis te abraçar. Senti o teu cheiro de companhia. Mas decidi te vencer. Tudo bem, pai. Deixa no escurinho que é mais gostoso. Deixa no escurinho. Já já o show do Águia. E a galera vai entrando no clima. É o baile do Tom Mix que tá dando o que falar. É o baile do Tom Mix que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Que tá dando o que. Olha aí, Mirizinho! O meu empresário, Derek Pompilho, também tá aqui na área, veio de van! Essa galera da Bela Moda sempre aprontando todas! Obrigado, Derek! Família Pop! Música. Maniçoba. E aí, Maniçoba? Bora, Papito! Júnior, o do Sabor da Fruta também veio. Ele tá de fronteira. Super abraço, Júnior, pra você, garoto. E ele falou: tu bota aquelas marcantes porreta pra nós aí, moleque. Paulinho do Pop, Arthur Muniz, o Zeca da Joia, Relações Públicas e o seu patrocinador Pezão. Muito obrigado, meu grande amigo Jean Lopes, já tá por aqui comigo, ele, a Carolzinha. Aí, Jean, qual é a parada? Essa noite mesmo. Ai! Bora, Jean! Bora, hein? Bora! Bora! Onde nem por um minuto me soltar. Nesse momento enlouquecer. Tô na boa no cochilo. Fala, meu parceiro Tássio! Lá de Castanhal, ele também. O Matheus! Alô, Matheusinho, lá de Castanhal. Super abraço, garoto. Camilinha também tá no circuito. Obrigado, Real Parque. Tá todo mundo, Thiago. Marca, toda sua galera tá aqui comigo. Com as maiores atrações, tantos sentidos e emoções, faz o meu corpo enlouquecer. O Gemac Pescado e o DJ Luciano, moleque doido. Cadê ele? Cadê ele? Ele é o Top Marketing do Pescado. Top Marketing. Chega aqui, xerife! Alô, xerifão! Chega aqui, Juninho! Aí, essas aqui tocando lá no mirim! Então, mix! Sinta essa batida na viagem do Pará. Libera a energia da vontade de dançar. O corpo se estremece, uma odisseia de calor. Dançando, abrindo espaço no universo tecno. Olha o meu primo Mário que tá de aniversário hoje. Alô, primo Mário! Tá você, o Júnior também. Alô, meu primo Júnior! A galera se agita aí. Ei, DJ! A batida é tecno, DJ não para de tocar. Obrigado, Bruninho, o Eric, o Edmar, o César, toda a família Sem Limites. Também tá aqui no bagulho doido. Alô, xerife, por favor, aqui. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vem pra balançar, a festa é nossa. Super abraço, Xará. Cleitinho Mix, diretamente de São Domingos do Capim. Tá por aqui comigo, obrigado, Cleitinho. Energia que o planeta vai girar, que a festa é nossa. O Lucas Playboy, o Grilo, o Dieguinho do Morro. Alô, Titi, da Calvin Klein. Ele, o Cauê Mota, também tá aqui, papai! O Alan Gines, o Dudu também tá por aí comigo, tá toda essa galera. Daliton Mix, solta o play. Vai até amanhecer o dia, tá gritando aí. Sai do chão! Para meu pop live, sai gudindo tudo! Tá vendo ali, parceiro, o quê? Vai! Que vai rolar uma festinha, se organizar todo mundo perto. Fala, Júnior Magnata! Quem sabe esse refrão, quem sabe, quem sabe? Vai, maninho, vai! O quê? O quê? Quem tá feliz, quem tá com o comandante, vamos balançar! Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Bora tomar uma, Bora tomar uma, bora tomar uma, tomar uma, tomar uma. O Batistão e a primeira dama também tá aqui comigo. O Michel do Pop. Nova. E o da Terrorista também tá aqui comigo. As que é brava de verdade, vem na coreografia. A receptividade análise, aqui no Pop. Por mais que você não conheça a pessoa pessoalmente, o mais é muito importante. Obrigado, Michel. Tá aqui com a gente. Pra cima, garoto! Seu pedido vai pra cima, vai. Bunda pra baixo. Bunda pra cima, olha, é bunda pra baixo. Fala, molequinho! É bunda pra baixo. E aí, meu empresário Renan tá aqui comigo. Fortíssimo. Atenção, nosso empresário Renan. Renan, nos shows, eventos. Alô, Renan, por favor. Rapidinho, aqui, no Live 360. Fala, Guilherme. Cheio de avião, lança nova. E vai pra todas as meninas. As que é brava de verdade. E vem na coreografia, vai só na sacanagem, vem da fuleira. Ai! Ai, só de sacanagem, vai na fuleira. Vizinha, vai só de sacanagem, na fuleira. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir. Super abraço aqui pro Paulinho Maluquinho. O tio Chico do Jurunas também tá por aqui comigo. Rompendo fronteiras. Obrigado. Paulinho Gaiato. Do Pop Bruno Costa. Do Americano. Bora, Bruno! Posso te empurrar, posso te empurrar, posso te empurrar, posso. É nas minas, Bruno, vai! Vambora! Posso te empurrar, posso te empurrar. Elis. Bota o bracinho pra cima, quem tá muito feliz aí, galera! Bota pra cima, pra cima, pra cima! Tirinha no sul, vai no sul, vai no sul! Aí, domingo, nossos convidados em peso com a gente. Toda a galera da Gemac Pescados e também a rapaziada dos Cachorrões do Aeroporto. Alô, meus cachorrões, junto com o DJ Fabiano. O molequinho tá na área. Obrigado, meu amigo Clay, o mal falado. Harlem shit. Vem que o Super Pop tá no ar! Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos... Dudu Tarimãs e o Andrew também lá de Gacanhal. Andrew Pop! Bota o copo alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. O 360 começa a tomar forma. 180, 360. Vai, Duda. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ter vida. Contando os plaquê de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandit. RR tem também. Quem tá com dinheiro no bolso, bota a mão pra cima aí. Quem tá com dinheiro no bolso, bota pra cima aí. E aí, Paulinho Maluquinho, pra cima, garotinho. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada... Obrigado, Luan, Diego, toda a galera do Pop tá aqui comigo. Cada vez eu quero... que não tem hora pra chegar em casa também bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Te joga! Se joga, se joga, joga no meu colo e vem. Joga, se joga, joga no meu colo e vem. Já pra aproveitar que tá jogando, meu... vai lá, Zeca da Joia, cê deixa. Oferecimento do pezão. Onde vem, onde você tá, eu quero sentir a sua. Patrocinador forte, quero ver você, sei o que fazer, então vem que não demora. Então chega aqui, então senta aqui e bota pra quebrar. E as mulheres sempre ficando belas pra virem pro show do Águia de Fogo. Só passar na Bela Modas que tá uma maravilha. Sit on my lap, give her a rack. Said she wants some more. Do it for crack and from the back. Take that ass on top. Now olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porra da cor. Now olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, o Bruninho come. As mina aqui da área no baile se revela. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Aqui comigo, Josiel, Diene, toda a galera de São Domingos, o Capim tá no show do Pop Live. Vontade, essa mina recalcada, não arrumo um namorado, não mexe com o meu, não sou de mandar recado, fala mal de mim, na roda dos amigos. E aí, Murilo, as irmãs Beckman e a Laís também tá aí comigo, sempre brilhando no Águia de Fogo. E aí, Manduca, pop, tô sem WhatsApp. Lucas Oliveira também tá no segundo. Ceará, Diego GDS, aniversário do Dubs Absoluto. E aí, meu parceiro Júnior? Júnior GDS, meu irmão, pelo amor de Deus. Não vai sobrar nada hoje. Quem gosta de fazer fumaça? Quem gosta de fazer fumaça? Joga pra cima quem dá valor! Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma de boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de... E hoje é aniversário, meu amigo David Absoluto. Aí, David, hoje é o seu dia. E pra comemorar com o Pop, fica melhor. Bora, sai mudido. Bora, sai mudido. Meu Pop Live, vem que o show vai começar. E quem já se apaixonou por uma mulher errada, bota o bracinho pra cima aí. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Quem se apaixonou pela mulher errada, bota pra cima e canta. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Tudo bem, brother? Tudo bem, tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai... Bacana, meu irmão! Parceiro poeta, meu vizinho da pedreira, meu vizinho oculto, meu irmão. Alô, poeta, você e o consagrado Digão da Curuzu, nossa GDP. Nada disso você deve entender. A nossa fotógrafa cinematográfica, Tássia Barros, está aqui com a gente também. Os melhores cliques, garoto. Bruninho. Aí ela mudou, virou o jogo. Aí ela já foi te conquistar, né, meu Bruninho? Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços. Quero você do meu lado. Edilson Rex! Será que tá tudo acabado? E aí, meu patrão Edilson Rex! Ele, o francês. Você me conquistou. Alô, francês, em clima de comemoração. Alô, Santa Isabel, bora chegar junto pra mandar um alô! Você me ensinou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Meu amigo Marcinho Branco, lá de Marituba também. É o nosso mito branco. Lá vem mais uma inovação. Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Nosso engenheiro, doutor Rafael. Só de boa. Agora vejam só. Doutor Rafael, muito obrigado, hein. Bola, Jandica! Quando gira, como isso não contou? Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Ela já você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o meu coração. Já não aguenta de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Bora de máquina, bora cachorrão. Cadê o Luciano? Se tá sozinha, o Lucas também tá aí? Não. Pra te abraçar, pra te beijar. Bora, Clebinho Belo. Eu sei que tá fim. Já tô chapado, qual é a tua? Pra cima, China. Foi o teu olhar. Quando bora, Rony. Bora, Matheus. Bora, Camila. Camila. Bora, Tássio. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Meu parceiro Filipinho. Novinha. Alô, Filipinho. Pode pá. A tropa tá aí. Esse cara faz parte da história. O bonde tá aí. Hoje vai acabar com ela. Ela pega. Fala, Marcelinho. Olha a galera de São Isabel chegando junto. Fala, meu geral, Júnior. Ela cai de perna. Na 360. Ela preguiçou na tcheca. Muito obrigado, Brotinho de Marituba, Baixinho, Robson, Vitor. Toda a galera da Universal Móveis. Sempre no Águia de Fogo, Super Pop. Ela preguiçou na tcheca. Preguiçou na tcheca. Ela preguiçou na. Ô, Jeff, se puder aí. Libera em 3 aí pro meu parceiro Pura. Chegou agora, hein, Dona Monique. Aê, novinha, segue o baile, tá? Essa é a. Bora, meu águia de fogo! 360. 360. Nossa, que marcante bacana, hein? Que marcante gostosa! Toda a galera da Wanda Bela Moda está comigo! Olha, xerife, o Emerson Júnior Souza, tá por aqui comigo, o Cleitinho, o Túlio Souza, o Enderson, família Loucos por Chomp, essa galera super gente boa, sempre do Águia de Fogo. E na batida do novo príncipe o som vai rolar, sou galera do rock, do novo príncipe. Vai! Vai! Vai! É um show! De aparelhagem! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Obrigado, Relíquia do Tauá. Curtindo. Tu vem aqui comigo. O Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar. E Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. Aí, NG, rapidinho aqui. Te quero só pra mim. Baby, agora Jennifer. Eu vou dizer. Conseguir vida bela modas. Aí com a gente. Hoje veio uma comitiva. Nosso velho aguarda, meu amigo Derek Bombinho! E que lembranças, hein, Derek? Parece essa aqui, ó! Olha só, Juninho! Tá por aí com a gente! Aqui é velho aguarda, Marcão da TF! Ele é Karen, o Foca! Aí eu falei, pô, eu tenho que tocar as músicas dele aqui, ó! Aqui, ó! Meu parceiro Papito, são 7 anos aqui no Bob. Vim namorando ao lado da estrelinha do pop. Na verdade são mais, né? 7 anos só ao lado da estrelinha. Então bora comemorar. Na equipe TF, essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia super voa, meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com S. De respeito esse Juninho chegando, o Betinho e o Josimar. Chegando o Betinho e o Josimar. DJ Nene, no pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Forte abraço, DJ e produtor Alessandro Isabelense. E aí, meu brother Alessandro, Paulinho, Gil, o Wanda e a primeira dama, Jailson do de Pá. Só penso em você. O Ellison preparando tudo, o Juninho preparando tudo. O Águia vai voar. Entra pai, entra mãe, entra filho. Inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí, Duda, rapidinho, maninho. Puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo e a Dornanda faz parte da tá aqui comigo. Panelinha. Super abraço, Eduardo Bonanza, Mirizinho. Essa galera é uma tremenda fã. Obrigado, Júnior do Sujura Fruta. Fruta, fruta. Come o dinheiro da saúde. Eric Pupi. Come o dinheiro. Nosso parceiro Júnior. Esse tem história, meu irmão. Pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Galera, Isabel. Isabel. Come o dinheiro. Pode mandar um alô aí pra gente. Pode chegar junto. Bebe caladinho pra ficar na panelinha. Muita galera de Belém, muita galera de Marituba, muita galera de... Quem acabou de chegar. A Nani Dema e a gente quer Santa Isabel também. Amigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. E aí, GDS? Ei! Ei! E aí, Júnior da GDS? Patrão Edilson Rex, ele o francês do pop também tá comigo.